3399. Guarulhos, prepare a saída São Bruno, transição Mote, aguardando cópia. Uno, Uno, meia, Uno, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 123, decimal 8. 251, 238, gol, Uno, meia, Uno, obrigado. Torre Salvador, 2249. Prossiga, 2249. Deseja que mantenha a proa até 2250. Afirma, após decolagem, irá decolar, manter pro até 2500 pés, após curva à esquerda na, no perfil da Elefono. 2500, Elefa 1 Alfa, quero ser passado com você. Afirma, Elefa 1 Alfa. Estamos em frente até 2500 após Elefa 1 Alfa, do 2400. Afirma. Solo Salvador, Magno S3, rapaz. Mike X3, papá, bom dia, prossiga. Bom dia, Mike X3, papá, solicita autorização de reboque da remota 14 para o ponte 10 do Grande Pátio. Mike X3, papá, aguarde para o início. Não copiei. Aguarde para o início do reboque, o Mike X3, papá. Ciente, Mike X3, papá, aguardando. TAM 3399, pronto, cópia? TAM 3399, autorizado Guarulhos, VP Zulu 10, após Taubaté, nível 340. Decola da pista 28, mantém proa até 2500 pés, após curva à esquerda, no perfil da Sambo 1, transição Motiva. Aciona 5433, controle 119, decimal 8. Então, 3399, no pontão 9, devido a reboque, teriam estimado para o início do pushback? Gente, entendido 1 minuto, 3399, reporte para o pushback, acionamento. Fala, dando que bom dia, chegaram 6075. Xanai 6075, bom dia, pronto cópia? Pronto cópia, prossiga. Xanai 6075, autorizado Serra Brava, Serra Papá, VP Zulu 10, após conforme rota, nível 360. Decola da pista 28, mantém proa até 2500 pés, após curva à esquerda, no perfil da Sambo 1, transição Motiva, aciona 5436. Controle 119, decimal 8. Cruzado para São Paulo com 1-0-3-0, decola até 2-8, mantém por até 2-500 após a corretia. Seu bono morte, depois 1-0, plano de voo 5-4-3-6, transponder 198, controle 6075. Xenai 6075, regimento correto, no portão Meruza, reporte para o pushback, acionamento. TAM 3399 é autorizado, o pushback está na mesa, repostado. QR Salvador TAM 3601 no ponto de espera da 28. TAM 3601 autorizado, alinhar e decolar pista 28, vento 300 graus, 04 nós. Autorizado, alinhar e decolar da 28, TAM 3601. Salvador, bom dia, como foi chamado? 229, aguarde para a cópia, prepare a subida, Sambo 1. Sambo 1? Sambo 1. Sambo 1, obrigado. Decolar 252, reta até 2500, controle 198, boa viagem. Sim, Tchotan. Tucano 3601, mantendo a reta até 2500, após perfil que está voando, após 19,8. Controle Salvador, bom dia, Tucano 3601. Na 3601, bom dia, contato radar, suba via saída, São Voando, nível 360. São Voando, 360. Na 3601, suba e mantém nível 100 inicialmente. 100 inicialmente, então 3601. Papapá, Serra Quilo Delta, boa noite, acione a identificação, desse mantenha nível 120, via chegada CPIP 1, ajuste de altímetro na 012. 120, Serra Quilo Delta, voe salvo. Tan 3601, solicita proa 150, estando de desvio à esquerda da base. Tente Tan 3601, suba e mantenha nível 360, só autorizar desvios necessários. Tente autorizar desvio, Tan 360. Ótimo, Nelson Fagú, na esquerda da 2.3.3.9. Vai, quem que tu aí, papá? Após a aeronave da companhia que vai retaguarda, inicia o pushback e chega para traturar a aeronave. Ciente, máquina de papá. Atingindo o ONU. Em ascensão 360, tá? 360 na retorna da rota. Afirmativo. Confirmei a mensagem, foi o TAN 3601? Não, papapá, Serra Quilo Delta. Tente Serra Quilo Delta, autorizar o desvio necessário. Sierra Kilo Delta, já autorizada a descida até 4 mil pés, ajuste de altímetro no 012. Está pro 220, aproximadamente, principalmente devido informações no perfil da saída. Sim, Titan 3601, autorizado de vios, tem condições de voar ótimo? Aguarde. Titan 3601, qual a razão de subida que está empregando? 3.510. Gente, Titan 3601, informação de tráfego 1 hora, 40 milhas, rumo oposto, a aeronave é um Eco 50 Papá, cruzando 180 em descida. Gente, Titan 3601, tem condição de voar Montiva. Autorizado pelo de Montiva, Titan 3601. Direto Montiva, Titan 3601. Papá Papá, Sierra Kilo Delta, tráfego 12 horas, 40 milhas, rumo sudoeste. Um Airbus 319, está cruzando o nível 165 em ascensão. Vem cá, Sierra Delta. Bada, Sérgio, pula bem a foto, derrota do Flash Bowl. Tem cola 2-2, primeira curva direita, mantém a proa até 2.500 pés, pós curva esquerda, a Sambu 1, senta, ótima. 4, 3, 7, 3, 4, 19, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 Inicialmente até o 7 e eu posso prosseguir, mas tem que passar. Só em frente aqui, já próximo a ponte 10. 7, tô ligando até o trajeto do 7. Desde o trajeto do 7, tem a aeronave no meio do e está prestes a pedir o push. Ok. Salvador, o azul 2535, o 340 para Exato. Santos Dumont, 340, guarde costa, passando 1 2535. Cara, planta 3399, autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 290 com 4. Pista alinhar e decolar 28, 3399. Para participar de acionamento, chame a 6075. 62, autorizado, chame táxi. Para táxi, o 6075. Gente, bom voo. Poderia fazer uma decolagem da 1-0 para o Oceano 6075? O 6075, o vento está totalmente para 2-8. Estamos usando a pista em 2-8 e o da 10 está bem de calda. Com curvas pela esquerda. Inicialmente mantenha pro de Monda, mantenha o perfil de chegada e assim que superar esse tráfego em decolagem, o controle orienta o Serra Kilo Delta para sinal da pista na sede visual. Ok, então, muito obrigado. Estamos mantendo a prova de bomba. Solo na escuta do gol, Golf Tango Romeo. Siga! Eu pedi atualização de reboque do Golf Tango Romeo da posição 13 do Pat 1 para a posição 7. Inicia e reporte para a tropa aérea lá, tá? Pushback e aguarde para prosseguir. Fala, beleza, confirme, por favor. Então 3399, decolado 02, controle em 19.8. Novo Golf Tango Romeo, faça o pushback da aeronave e chame para prosseguir até o portão 7. Ok, Jano, finalizar e continuar até o portão 7. São Voo 1. Entendeu? A partir de agora, via São Voo 1 ao 340 direto, sem restrição, tá 3399. Então, 3399, correção, após 2500 para esse, curva esquerda, via saída São Voo 1, inicialmente até o nível 100. Inicialmente 900, tá? 3399, cumprindo o perfil. Coordenada de decolagem da 10, permanece saída, porém a curva agora à direita. Ciente, decolada da 10, agradeço a coordenação ao 6075. Pista 97, curva esquerda na proa 010. Esquerda 010, Serra de Silva. Esquerda na proa 010, nesta proa tem como limite a radial de Salvador 310. Tan 3399 tem condições de voar, Leda? Confirme. Tan 3399 tem condições de atuar, Leda? Ainda não, vai prestar para 115, aproximadamente 7, 8 milhas, aí depois curva direita. Sim, Tan 3399 está autorizado de juízo, reporte retornando para o de Leda. Mativo, reporte a Leda, Tan 3399, 91 centena. Afirmativo, Tan 3399. 1 centena inicialmente. Tan 3399. Será que o Delta vai ter condições de manter a proa 360 sem desvios? Sim, mas essa proa está ideal, estamos passando no meio das formações, está ideal. Sim, Sérgio Delta, autorizado de descida até 4000 pés, ajuste de altímetro 1012. 4000, 1012, Serra Kilo Delta. Tan 3399, após desvios, vai ter condições de manter a proa de lenda? Aguarde para a informação, Tan 3399. Muito. Autorizado o pushback, chega o contato. Esse será ponderado. O Golf Tango Romeo nas costas? Suba e mantenha nível 340. Nível 340 vai valido agora, do Tan 3399. Gente, qual a prova ideal para o Ognavio? Ok, sim. O Gnab seria 232. 232, sim, se autorizado a proje o Gnab, o TAN 3399. O Gnab, TAN 3399. Reclo Delta, curva direita na proa 020, seu novo limite é a radial de Salvador 330. Ok, direita 020, novo limite 330 Salvador. O TAM 309, informa para manter a Pro 165 por mais 5 milhas, depois retorna o Gnav. Tente, TAM 3399. Aliar e manter, 6075. Aqui manter 90, 6075. Triângulo Delta, desça e mantenha a altitude de 2 mil pés, aguardando últimos vetores. Ok, descendo para 2 mil pés, Triângulo Delta. Centro 270 graus, com quatro anos. Triângulo 0, 6070. Uma 80. 251, 2380, tá 3390. Saída, curva será à direita, porém. Salvador Azul 2849. Siga. Poderia confirmar a pista em uso? Pista em uso é a pista 28. Pista 28. Salvador Azul 2849, pista de acionamento. Teste, no pátio 3, autorizado o push, chegue pronto, tá? Autorizado o push, acionamento Azul 2849. Índia no ponto de espera, chame pronto no 229. Chamando pronto no 275, decolar 210, controle 198, boa viagem. 98, bom dia. Azul 2535, copia? Azul 2535. Autorizado Santos Dumont 340, Brio Pesuru 44. Decolagem inicialmente da pista 28, primeira curva à esquerda, após, 2000, após manter proa até 2500 pés, lançando 1 no Leda, Dóximo. 5441 no transponder, controle em 198. 0. Proa 360 via Sanvono, autoriza uma proa mais à frente, Leda. Autorizado, proa de Leda. Pode Leda, 075. Mantendo pro até 2500, estamos no Leda Bóculo. 5431198. Tá, tudo bem. Chame pronto na 3. 5441, câmera pronta. É 251 na guarda de copa, preparação do 1. É o Gol, Golf Tango Romeu. Prossiga, autorizado prosseguir até o 7. Ok, 7. Delta, plano instrumento cancelado ao 0712. Mantenha-se em condições visuais. Desça e mantenha 1.500 pés. Ingresse na curta final da 1.7. Aguarde transferência de comunicações. Ok, descendo para 1.500, mantendo condições visuais. E já na Terra Kilo Delta, tá agora visual com a 1735, posição de 3 horas e 5 milhas. Afirmamos, já visual com o campo aqui, já estamos girando final agora. Gente, Terra Kilo Delta chama agora a Torre Salvador, frequência 1198.95. 1198.95, muito obrigado pela decoração aí, curtou a nossa chegada, obrigado. Pista no 7, vento 260 graus com 5 nós. Informo pista úmida. Sente pista úmida e sente do vento. Livre posição 17, Serra Kilo Delta. Pátio 5 após? É o pátio da Aerostar. Sente. Torre Salvador, azul 2849 para o táxi, alterna Galeão, 3 horas e 30 de autonomia, 1-1-1 a bordo. Solicita a decolada 1-0. Afirmo. Taxi até a saída do pátio 3, pátio é, e mantém a posição na saída do pátio 3, aguardando a coordenação da pista 10, 2849. Taxi até a saída do pátio 3, 2849. Gona 229, decolar, 214, Gona 298, boa viagem. Gona 298, Gona 229, bom dia. Controle, bom dia, Gona 229, Tambuono. Gona 229, contato radar, subavia saída Tambuono, nível 360. Tambuono 360, o Gona 229, solicita a Prodi Motiva. Gono 229, após 2.000 pés, autorizado para Distambo. Para Distambo, Gono 229. Controle do Xené 6075, solicita morte, vai para evitar formações. Xené 6075, autorizado os juízes necessários e, se tiver condições, autorizado para o Edmótima. Ok, voando Mótima então, evitando formações, 6075. O Gono 229 vai voar para 190. Para evitar a formação. Sente, Gono 229, está autorizado de viso necessário, se não para o 190. Autorizado de viso, Gono 229. Arbo, 1, transição elefa e a curva à direita. Arborudo, transição elefa, curva à direita, confirma após 2.10, 2.19. Afirmo, cumprindo a atenuação de ruído. Arbor elefa, curva à direita após 2.10, 2.19. Considere ao 1.6, backtrack até Aerostar, estacionar a frequência livre, bom dia. Backtrack, autorizado até Aerostar. Curtida estacionamento ao 2.535, posição 3. Sente, aguarde para o curso coordenando com a equipe de solo após o Embraer da companhia retaguarda, inicia no 3 e inicialmente puxe com a cauda para Juliette, aguardando a coordenação da pista 10. Ok, então entendeu que após o Embraer passar a retaguarda, está autorizado para Juliette com cauda para Juliette, o azul 2.5.3. Torre Salvador, azul 2.8.4.9, pode prosseguir táxi após o táxi 3? Ah, sim, até o ponto de espera da Índia. Até a Índia e no ponto de espera chame pronto. Já considera 2.8.4. Solo, Augusto, Tango Romeu. Recebe de rebote. Tango Romeu, ciente do término. Bom dia. Ok, bom dia. 3.8.0. 251-238, Oxenê 6075, bom dia. Bruno 229, suba e mantenha nível 300. 300, restrito, Bruno 229. Beleza, Alex, já falei com o Antônio, tá ok? Vou tirar só os três aqui, tirar as bombas. Já calçou aí, né? Cópia. Robô 1209 está voando agora 240 de Broda de informação. A 5 bilhas. No 229, confirme gentileza para o controle. 240 é a Broda por 20 bilhas. Gente, gol no 229, autoridade de vista. Salvadoras 1249, pronto, vamos começar a primeiro lugar. A linha decola, pistão 0, vento 260 graus com meia dúzia. A linha decola, pistão 0, Bruno. M251, pronto para cópia. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, veio peso 1-0. Decolagem da pista 28, reta até 2500 pés, após esquerda, nação 1, no Leda Mótima. 5446, transponder, controle 19-8. Correto o cotejamento, chame pronto para o pushback treinamento na posição 4, 6251. Sede. Chame Centro Recife na frequência 1251, alternativa 123, decimal 80. 535 na escuta. 535 na escuta. Pista 10 autorizada. Permanece a saída, porém agora a curva será à direita. Permanece a saída do óculos com curva à direita agora. Após decolagem, pistão na zero. Obrigado. Pedindo então a... permanece a Sambo, né? Ah, sim, Sambo 1 no Leda Doclo. 2849 aos 22, controle 198, boa viagem. 198 aos 2849. Controle Salvador, azul 2849, Arboruno 1200. 19-8. 19-8. Contém Salvador, Azul 249, Arboruno 1.400. Azul 249, contato radar, subavia saída Arboruno nível 360. E Arboruno 3. Azul 2849, copiou o controle. Afirmo 2849, Arboruno 360. Mantinho. Pode voar Arboruno ou Elefa, Azul 2849. Autorizado para o Elefa, Azul 2849. Autorizado Elefa 2849. No ponto de espera, chame novamente pronto, 253. Mídia chama pronto, o Espera pronto, Azul 2535. 2535 inicialmente ali mantém, pistão zero. Ali mantém zero, Azul 2535. Azul 2849, você está voando na proa 300 para desvios. Proa 300, ciente, Azul 2849, está autorizado desvio, vai manter por quantas milhas? Dois, cinco milhas, Azul 2849. Ciente, após desvio, retorne para o Elefa, Azul 2849. Após desvio, Elefa 2849. Para cópia, na Aerostar, decola da 17. Arcura da 17, Arcura. Subida será a Fuca. É, confirma. Fuca ou Tuca? Fuca, Fuca. Papá, papá, uniforme, Charlie Alfa. E transição Zipar. Fuca Zipar, obrigado. Pelo bem. Azul 2535, pronto. Decolagem autorizada, pista 10, vento 260 graus, com 7 nós. Nível decolagem 10, Azul 2535, decolado 27, controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa, 2535. Terra Kilo Delta, pronto pra costa? Terra Kilo Delta, pronto pra costa. Salvador, Serra Bravo, Serra Golf, nível 370, via Upper Zulu 1-0. Decolagem da pista 1-7, primeira curva à esquerda, na subida Cuca, transição Zipar. 5-4, 5-3, o transponder, controle em 19-8. E transição de par, passando pro Jano. Cuca, Jano e par. Cuca, Jano e par. E é 119.8, o controle de par de Hércules. Chame pronto na Aerostar. Estacionamento. Tomara que estacionamento na Aerostar, obrigado. Portão 4, com a cauda voltada pra Índia. Autorizado, linha 251, deixa ele estar aqui. Salvador, o azul 2535 vai ser necessário desvios durante a subida, senhorita. A princípio deve manter a presente pro 235 por 20 milhas. Gente, 235 por 20 milhas? Afirmo, é o azul 2535. Gente, após o desvio, vou ir lendo a estripe da restrição de uma centena na saída do seu voo. Após desvios, Leda, livre da restrição de uma centena, azul 2535. Quem falou que foi o Zé? Controle Salvador, azul 2849, pode chamar o centro? Confira o 2849. Afirmo, 2849, cruzando uma centena. Gente, chame centro Recife, frequência 128.8, ao termo 26.0. 288.260, azul 2849, boa. Puxando a 6251 na escuta. Salvador, muito bom dia, Avianca Oscar November X-Ray. Oscar November X-Ray, prossiga. Solicito autorização de reboque, pátio 3 para o pátio principal, finger número 4. Autorizado o reboque até a saída do pátio 3. Na saída do pátio 3, mantenha a posição e chame novamente para ingressar no principal. Gente, aqui eu mantenho a posição. Autorizado o táxi, via primeira esquerda, Juliette e Alfa até o ponto de espera da Gol. Chame pronto no ponto de espera, 6251. Azul 2535, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 251238, Azul 2535. Oscar November X-Ray na escuta. Prossiga, X-Ray na escuta. Está autorizado até a ponte 4. Quinto. Autorizado até a ponte 4. Me agradece. próximo do ponto da espera da 22245. Autorizado alinhar, decolar, pista 28, vento 250 graus, 8 nós. A linha fala 28, espera 2, 5, 1. Autorizado para o autorizado, chame técnico. Chané 6251, decolado aos 41, está livre da restrição de manter pro até 2015. Chame o controle de 19.8, livre da restrição de 2000 pés, 6251. Terra aqui no Delta na escuta? Escuta. Modifique a subida para a subida Aron. Aron, transição de passo. Primeira curva, permanência esquerda. Aron, é a Paparna, pode para ingresso na pista...